Nosso tema de hoje é transcender esse momento. O que significa, primeiro, esse momento? O que nós queremos dizer com esse momento? Nós estamos passando, como humanidade, um momento único em que eu chegaria a dizer que nós somos privilegiados por estarmos encarnados nesse momento na Terra. Mas a nossa humanidade, por várias vezes, passou por momentos também de turbulência. Se nós pensarmos de uma forma talvez mais ampla, a gente vai ver que crise é algo que acompanha a todos nós há muito tempo. Talvez nós não diretamente, mas o nosso planeta, o nosso mundo. O que nós passamos hoje é algo que extrapolou fronteiras, porque todos nós estamos inseridos nesse contexto atual, que é a ameaça de um vírus. Ameaça entre aspas. Se nós pensarmos melhor, talvez não seja tão ameaçador. É claro que a nossa saúde física, ela pode correr risco se nós entrarmos em contato com ele. Mas eu não quero entrar num ponto, às vezes, tão alarmista, porque nós já temos alarme demais. Todos os dias nós, quando abrimos um jornal, assistimos uma televisão, ou mesmo em conversas, nós recebemos, não são informações, mas são verbalizações sobre o mesmo tema e normalmente elas são aterrorizantes. Então, quando a gente fala em transcender esse momento, a gente diz que a palavra transcender é ir além, é superar, que nós precisamos passar por cima disso. De que forma? De que forma que nós vamos transcender esse momento? Nós já passamos um ano e tanto nessa situação. E nós estamos vendo que as coisas, dependendo do ponto de vista, a gente pode dizer que melhoraram, ou estão iguais, ou pioraram. Depende de que lado nós queremos olhar. Mas independente disso, o fato é que a coisa continua ao nosso redor. Então, o que nós vamos fazer? Nós podemos simplesmente achar que não acontece nada, que não existe, que é passageiro, que depois de algum tempo, nós achávamos que esse ano já ia estar tudo normalizado e que a nossa vida ia voltar ao normal. E eu sempre digo, né, voltar ao normal, mas aquele normal que nós tínhamos, vamos dizer, até 2019, aquele normal a gente não pode voltar, porque aquele normal lá é caótico. A gente não quer aquilo. A gente quer voltar a ter liberdade de ação. Talvez por isso que a gente esteja tão restrito nesse momento, porque quando a gente teve tanta liberdade, talvez a gente não tenha usado ela de forma muito adequada. Mas também são questões que individualmente que nós temos que chegar a conclusões. A questão de transcender, de ir além, ela é um pouco profunda. Eu falei em crises, que nós estamos em crises, e a gente observa ou contextualiza esse momento como um momento de sofrimento, de dor, de contenção de desejos. Nós não podemos fazer tudo aquilo que nós temos vontade, por diversos motivos. Um deles é o vírus, o outro são as leis que nos restringem, que nos impedem várias coisas. Eu disse no começo também que é questão de ponto de vista a gente olhar isso. Porque será que o essencial eu estou deixando de fazer? O necessário eu estou deixando de fazer? Se estou deixando, por que estou? A gente vai pensando, vai chegando, né? Algumas. Eu falei antes que as informações que chegam até nós, elas são de causar pânico. Não só nesse sentido, mas há muito tempo nós somos bombardeados por muitas informações que muitas vezes são extremamente alarmistas. Não estou negando nada. Parece até que de repente o discurso é de negação, mas não é. Muito pelo contrário. Eu acho que nesse primeiro momento, ou nesse atual momento que nós estamos, é fundamental prevenção, cuidado, respeito às leis que determinam várias situações para todos nós, mas nós não podemos esquecer o objetivo de estarmos encarnados. É muito fácil eu ficar como um eremita, trancado em algum lugar, e a partir disso eu me espiritualizar. É fácil, eu digo, porque o que dá o contexto da vida é o contato. A gente aprende um com o outro, todos os dias, em todos os momentos. No momento em que a minha liberdade de ação choca com a liberdade de ação dos outros, eu tenho um limite. Esse limite tem que me fazer pensar sobre o que eu estou fazendo, sobre aonde que eu quero ir, sobre quais são os meus desejos, quais são os desejos do outro, se não são iguais. Porque nós falamos tanto que nós somos irmãos, mas a gente às vezes não se trata dessa forma. A gente se trata meio, quando eu preciso eu vou, quando eu não preciso eu interrompo esse contato. Transcender. O que é transcender? Que eu falei que é ir além, é superar. De que forma que a gente vai transcender esse momento? Não é nada disso que eu falei até agora. São só visões. Tem uma questão muito profunda, que é a nossa fé. A fé a gente não adquire ela. A gente não ganha. Não é Deus que me dá a fé. A fé, ela é cultivada. Eu tenho lá dentro uma crença sobre as coisas que eu acredito no mundo e fora dele, que seria Deus. E eu tenho que cultivar isso. De que forma? De uma forma positiva. Porque a fé é uma força. É uma força ou uma energia, a gente poderia dizer, que deve ser direcionada a um ponto exato. É isso que faz com que a gente aumente ela, quando eu sei para onde eu devo direcionar a minha fé. Mas como é que eu vou fazer com que ela se desenvolva? Através de posturas ativas e positivas numa direção. Porque não adianta eu ter fé e dizer assim, nada vai me acontecer, porque eu tenho fé e eu acredito em Deus. Talvez eu tenha uma surpresa que eu não espero. Isso não é fé. Isso é delegar. Delegar a minha vida para que a espiritualidade me conduza para o caminho certo. Mesmo eu fazendo tudo o que eu quero, eles me levem pela mão e me salvem. Isso não é fé. Isso é uma utopia. A fé, ela tem que ser raciocinada. Eu tenho que colocar essa energia que eu disse de uma forma ativa e positiva na direção daquilo que eu acredito que seja o melhor, não apenas para mim, mas para todos nós. Porque se nós não pensarmos coletivamente, a gente não vai chegar a lugar nenhum. É claro que eu tenho que me desenvolver individualmente, mas pensando no coletivo. O nosso evangelho, nosso, dado por Jesus, é uma lei extensa que fala sobre amor. O que que ele quer dizer com amor? A gente fala muito sobre amor também para ver se a gente consegue entender o que que é amor. Porque a gente também não conhece isso. A gente ainda está engatinhando nesse sentimento tão amplo que quando a gente consegue, às vezes, ter uma pequena luz sobre isso, a gente percebe o quanto isso modifica o nosso desenvolvimento humano. Hoje eu recebi uma frase até pelo WhatsApp que dizia que o amor é a meta de todos nós. O amor é a meta de todos nós. E a vida é a passagem, é o caminho que nós temos para fazer essa meta se concretizar. Mas que amor é esse, se não é esse sentimento de aproximação? Numa outra passagem do Evangelho, ele diz que a fé aquela fé raciocinada, aquela fé direcionada, ela é mãe da caridade e da esperança. Porque a gente não consegue fazer caridade se não tiver fé. A gente faz doação, a gente não faz caridade. É alguma coisa que vem daqui de dentro, do coração. A caridade é compreensão. É perceber necessidade do outro de uma forma tão natural e simples e verdadeira que a gente se desloca, a gente faz. A gente, eu estou até usando um termo coletivo, mas quando eu falo a gente, eu sempre me lembro da Madre Teresa, da Irmã Dulce, de Chico Xavier, de tantas outras personalidades que já passaram e que testemunharam para nós o que é a verdadeira caridade, a entrega. Porque eles acreditam, eles têm fé. E a esperança é o que vai fazer com que a gente consiga transcender esse momento. Porque se a gente ficar olhando só para, entre aspas, tragédia, a gente vai adoecer. Antes do vírus, a gente adoece, porque a gente parece que está atraindo. Então a gente precisa ter fé em Deus e, através dessa fé, direcionar os nossos movimentos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Que isso vai nos dar esperança de dias melhores e esses dias vão chegar. Não é uma utopia. Eles chegam, mas tudo depende do que a gente espera. O que são os dias melhores que a gente espera? Será que são dias melhores de forma material, que sejam como eram, das nossas festas, dos nossos encontros, ou dias melhores em que nós, como humanidade, nos elevamos pelo menos um pouquinho na questão espiritual e conseguimos perceber que demos uma subida nessa questão, conseguimos amolecer o nosso sentimento, os nossos olhos conseguem ver a coisa mais verdadeira, mais pura, porque o nosso olhar é fundamental nessa etapa que a gente precisa construir. Nós precisamos enxergar o bem que existe e não o mal, o bem. Nós precisamos alimentar esse bem para que ele seja cada vez mais firme, forte e, como uma luz, ilumine a tudo, dissipando tudo aquilo que são escuros, sombras, trevas.